Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. Saúl, Señor. No circuito de cachorro louco, eu vivo aqui, zona sul, Capão Redondo. Onde eu cresci, a miséria aqui é foda. Sobrevivência é um sufoco, trazem tristeza profunda. Muito desgosto, necessitando de tudo, tentando sair do poço, caralho. Pra quem pedir socorro, qual a saída? Eu penso, repenso, ah, vou roubar. Não, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Desajuste total, muitos se entregam pro mal. Com a mente fraca, se acabam na cachaça. Vai atacando a depressão. Ou você age rápido ou será lamentável. Injuriado, surge o apetite. Uma arma na mão, tensão pesada. Tua sorte tá lançada, tudo revolta. Mano de fé camarada, a vida perde na parada, é cruel. Logo vejo que estou no inferno, não no céu. Eu rezo pro meu pai, peço paz. Não quero ser soldado de Satanás. Estendido na zona minada, tenho objetivo certo, sou careta, mas não brinco com a certeza. Evito, previno, mantenho minha mente acesa. Não na pedra, no pó, na seda. Deus me proteja, nem me ligo. Tô a risco, corro risco, suspense, medo. Guerra confirmada, só o Senhor nos livrará dessa praga. Favelado, 100% humilhado, sem asfalto, descabelado, injustiçado. Trabalha a vida inteira e não tem dinheiro pra ser velado, sepultado, enterrado. Que bosta, emboscada imposta. Pra quem recebe um, dois salário, se o caixa mais barato custa 3, 4, que descaso. Quem se conforma, perdeu o pai ainda, ter que pedir esmola, fazer rateio, de barraco em barraco, pra favelado, até morrer custa caro, é embaçado. Sujeito à vida mesquinha, catando na feira, comendo feijão com farinha. Molecada, desorientada, sai da escola, pra trampar na bocada, fazer saidinha. Mina se prostituindo na esquina, meu Deus, o que é isso? Barraco à beira do abismo, perigo. Polícia chega dando tiro, fizeram estrago, abriram buraco. Fui veaco, registrado, respeito negado. Tô a risco, corro risco, suspense, medo. Guerra confirmada, só o Senhor nos livrará dessa praga. Corre, corre dentro da favela. Atearam fogo, deram tiro. Mataram o pai, depois o filho. Terrível, me sinto aflito, só desgraça. Filho esfaqueia a mãe e depois se mata. Puro ódio, sofrimento do terror. Intolerável, intraduzível. Pra nos salvar, só Jesus Cristo. Amém. Tenho fé também que ele vem trazer a paz, que aqui não tem justiça, saúde, força e amor. A todos que de coração a ele se entregou. Enquanto isso, castigo, desprezo, má fé, pecado, motivo, atrito, suicídio, dinheiro, ganância, patifaria, putaria, pedofilia, tiro, tiro. Tô a risco, corro risco, suspense, medo, medo. Guerra confirmada, só o Senhor nos livrará dessa praga. Só o Senhor nos livrará dessa praga. Só o Senhor.